Roboão ao povo, sob pressão, veio a Siquém, buscou direção. O peso do jugo, clamor no ar, alivia, ó rei, vem nos escutar. Os anciãos falaram em sabedoria. Se servires ao povo, terás alegria. Mas o jovem em orgulho decidiu, e o coração do povo se feriu. Ó Senhor, guia o nosso coração, nas decisões dá-nos compreensão. Possamos andar e em teus caminhos sempre confiar. A dureza ecoou na resposta. O meu jugo é pesado, não há resposta. O povo se foi desiludido. Que parte temos com o rei perdido? Mas uma voz divina ressoou: não lutem, pois eu sou quem ordenou. Voltaram a casa, ouviram a voz, se fez em nós. Ó Senhor, guia o nosso coração, nas decisões dá-nos compreensão. Que em humildade possamos andar e em teus caminhos sempre confiar. Em cada passo, em cada decisão.